jarro de cristal que partiu dentro de mim. Ou quem sabe os ventos pondo fogo numa embarcação. Os quatro elementos num momento de paixão. Deus, eu pensei que fosse Deus e que os mares fossem meus, como pensam os ingleses. Mel, eu pensei que fosse mel e bebi da vida como bebe um marinheiro de partida. Mel, meu, eu julguei que fosse meu o calor do corpo teu que incendeia meu corpo a meses. Ah, como eu precisava amar, e antes mesmo do galo cantar eu te neguei três vezes. Cais, ficou tão pequeno cais, te perdi de vista para nunca mais.